Lembre bem que seus direitos precisam ser defendidos. Procure os lugares certos, todos serão atendidos. Busque mais informações nos lugares indicados, na Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, Ministério do Trabalho, Faculdade de Direito, e na Justiça do Trabalho, atendimento é perfeito. Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. Realização, a Amatra 13 e Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.